coração em todos eles. Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? E aí, DJ Tom Mixi, é agora. Mais pólvora! Estúdio Mini Matrix da Vigia. Hoje sim. Eu não sei, pergunta pro DJ, pergunta pro DJ. Atenção, cadê o back? Ih, eu não sei, pergunta pro DJ, pergunta pro DJ. Mais pólvora! Hoje sim.